Todo ser necessita de um instante só seu, um momento de tranquilidade. Levando minha vida numa boemia singular, sentado sozinho, tomando um copo de vinho no lar. Na tranquilidade, a brisa da manhã, confessando minhas loucuras pra Deus. No divã iluminado pelos primeiros raios de sol, vendo o brilho nos olhos do moleque que ama o futebol. Cada momento parado a inspiração, cada momento sozinho explora a imaginação. A paz de espírito eu sei que não tem preço, pra encontrar o meu eu verdadeiro eu não caminhei nem um terço. Sei que eu carrego comigo desde menino as características de um grande peregrino, viajando na história que o escritor relata e até tendo trilhar o caminho de Siddhartha. E eu torço pra que meu povo se mobilize, eu luto pra que meu sonho se realize, sem se importar com o tempo que role. Objetivo maior, um futuro melhor pra minha prole. Eu sei que eu erro como a maioria e muitas vezes sou menos prático e mais teoria. O silêncio traz a paz a quem escreve, fechar os olhos, meditar pra mim observe, celebrando um momento de paz que felizmente é breve. Todo ser necessita de um instante só seu, um momento de tranquilidade pra se aproximar de Deus. Desligado de tudo que é mal no espiritual, retiro desapegado do material. Tranquilo, tranquilo. Todo ser necessita de um instante só seu, um momento de tranquilidade pra se aproximar de Deus. Desligado de tudo que é mal no espiritual, retiro desapegado do material. Tranquilo, tranquilo. E como o lobo da estepe, o silêncio me tranquiliza, eu faço uma prece. As informações que a mente manda, a mão obedece. Assim minha rima só cresce e eu me embalo profundamente nesse momento propício. Deixo que o meu consciente alimente o vício, ritmo, poesia que alivia a alma. Na agitação do dia a dia busco um som que me acalma. Sentado, calado, ouvindo um som, considero esse meu momento de meditação. Se tem ritmo tem dança, se tem verso tem muro. Nessa bomba em forma de cidade tento inspirar o ar puro. Penso nas filhas, no filho, nos olhos vem o brilho. Só agradeço a Deus por este momento tranquilo em que eu transmito o sentimento pro papel, deixando que a música me aproxime mais do céu, me livre do fel desse mundo cruel. Todo ser necessita de um instante só seu, um momento de tranquilidade pra se aproximar de Deus. Desligado de tudo que é mal no espiritual, retiro desapegado do material. Tranquilo, tranquilo. Todo ser necessita de um instante só seu, um momento de tranquilidade pra se aproximar de Deus. Desligado de tudo que é mal no espiritual, retiro desapegado do material. Tranquilo, tranquilo. Vou colar pra representar agora no verso, então não me estresse, rima é um universo complexo. Eu vou dizer pra você, mantendo proceder, a mente elevada tem que ter. Aqui é rato, oh. Me apresento e represento o núcleo. Agora cê sabe quem sou, oh, oh. Eu tô seguindo na trilha, aqui é zona sul, Monte Azul. Sabe da onde é que vai surgindo o som? De sangue bom pra sangue bom, que chama atenção e alivia a tensão. Não deixa pra trás e faz entrar em plena paz de espírito, relaxar. Fundamental ao equilíbrio da mente, assim que é constantemente necessário. Por isso abstrai, fazendo em grande estilo aquilo que te deixa muito mais tranquilo. Música, música, música, música. Todo ser necessita de um instante só seu, um momento de tranquilidade pra se aproximar de Deus. Desligado de tudo que é mal no espiritual, retiro desapegado do material. Tranquilo, tranquilo. Todo ser necessita de um instante só seu, um momento de tranquilidade pra se aproximar de Deus. Desligado de tudo que é mal no espiritual, retiro desapegado do material. Tranquilo,